BH Conexão RJ 202 MC Beats. Hop para o hip, hip para o hop. Choque social com o Alvin Top. Aê, ter foco nos negócios, foda-se os sócios. Mantendo nunca os mórbidos, óbitos, sólidos. O opróbio inglório, meu voto oratório, mandatório. Meu bonde é notório, imperial, ilustre, histórico, real, original. Frutos da terra, sobreviventes da guerra. Sendo swing das fadas, fazendo justiça, régua. Minha estratégia no microfone é Ezola. Sete quinta é level, técnica é Celsius Rebel. Sempre em cima, panorâmico, que é torre Eiffel. Dinâmico com Pension, epifânico como os deuses. MC Cinto, elo no coliseu, no jogo mortal. Cada palavra tem algum medo metal. A plateia quer ver sangria, intelectual, poesia que traz avaria, crítica e fatal, letargia. Conflito crucial, contato total, perícia, habilidade, percepção na guerra psíquica. Minha premissa de ataque é um cemitério cheio. Marral, especialista no vocal, bombardeio. Eu sei da onde vim, pra onde vou, onde estive e onde estou. Marral, original, real, amor, sou tudo que eu posso ser. Rap pra viver, e os beats do NC botam pra foder. Eu sei da onde vim, pra onde vou, onde estive e onde estou. Marral, original, real, amor, sou tudo que eu posso ser. Rap pra viver, e os beats do NC botam pra foder. E continuo a devastar em cada linha, com pesada artilharia, dinastia universal, alta tecnologia. A guerra fria, com palma polar, poesia miracular, intuitiva sabedoria milenar. Trago rimas profundas, com genealogia. Amor unido a Papai Luiz, melodia. Sou como um samurai, com honra desafia. Mantém intacto o legado da supremacia. Enquanto vou gostar compacto, põe estrado do relato. Assassinato, combinado, malfado. Esse ponto limpo, rápido, sem deixar rastros. O perito, mercenário, profeta que ministra volar e vaticina no astrolábio. Soldado sábio, ágil, hábil, maleável. Com elemento de surpresa implacável. Marvel, razoável, inexpugnável. Marralo, gênio do milênio, renegado, incontrolável. Coração bravo, luto pelo que acredito. Mantenho sonhos fluindo, analiso, premedito, depois ágil, conciso, preciso, discreto e prático. Simples, objetivo e claro, faro fino, gentil, genuíno. Mas se testar no desafio, viu, coxinho, põe o seu corpo frio, com assassino lírico, viu. Eu sei da onde vim, pra onde vou, onde estive e onde estou. Marral, original, real, amor, sou tudo que eu posso ser. Rap pra viver, os beats do NC, botam pra foder. Eu sei da onde vim, pra onde vou,